Do carnaval. Começando primeiro, MC Loma, não sei mais como é que é o nome da menina. Caramba, cadê meus óculos? Tá aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim? Não, não tá gravando nada. E essa camisa? Parece que eu acabei de pintar um prédio. Bom, eu vou direto ao que interessa. Cadê o vídeo do Fred Mercury? Foi lá que eu perguntei se o pessoal queria que eu fizesse controle de qualidade do hit do carnaval, ou dos hits do Muito bem, carnaval, né? tá gravando aqui, E não, apertei aqui, não é isso não, peraí. Primeiro comentário do Marcos: tenho até medo do hit do verão, ainda não trancar a porta. Aí vem o segundo comentário nesse vídeo: hit do verão com a rainha MC Loma. Vamos começar por ela. Bom, 11 milhões de visualizações, tá com cara de ser o sucesso do carnaval. Ué, tô chegando agora, tô procurando aqui meu Uber. Tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu basiquinha toda, Jesus, que onde que Uber eu vou pegar, senhor? Meu Deus, quanto que eu Que? não dou aí no bolso, Deus. Ah, é o vídeo todo caseiro. Esse é o videoclipe. O Uber! Ah! O Uber é a bicicleta. Improvisou. Tenho que tocar um beijinho. Ah, a cara mesmo. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. De uma vez. Tem uma voz no autotune dela. Atualmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento. Peraí. O quadro controle de qualidade original aqui desse canal, a gente pega a música gravada no estúdio, geralmente pega o videoclipe oficial da música, de artistas renomados, de artistas conhecidos. A gente pega essa música de estúdio, o videoclipe, coloca aqui e depois coloca um pedacinho da música gravada ao vivo pra gente comparar a voz, ou se a versão ao vivo é tão boa quanto a versão de estúdio. Enfim, a gente compara a gravação de estúdio com a gravação ao vivo. E aí eu tive a brilhante ideia, e vocês me apoiaram nesse sentido, de fazer a versão do hit do carnaval, o controle de qualidade do hit do carnaval, do hit do verão, que a gente faz a mesma coisa. A gente pega a música gravada em estúdio, aquele hit que está bombando no carnaval, está bombando no verão, porém é a versão do videoclipe gravada em estúdio. E a gente vai comparar esse mesmo artista, cantor, cantora ou banda, cantando ao vivo. Ó, eu tenho certeza que essa música não vai sair da minha cabeça até eu gravar mais um hit do verão aqui no controle de qualidade. Essa música tá bombada? Essa música realmente aqui, pelo número de visualizações, 11 milhões de... Clipe, tá escrito aqui, ó, clipe oficial. E as pessoas gastando milhões para fazer um videoclipe? Faça como a MC Loma. Use o seu celular para fazer o videoclipe, o seu autotune para afinar a sua voz e a sua criatividade. Nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar, a descer, a subir. Calma aí, calma aí. Essas meninas são maior de idade? Calma aí, porque a gente não pode ficar botando essas... Clube Social. Ela já tem até patrocinador. Aqui, ó. Clube Social está patrocinando o videoclipe dela. É, essa parte aqui. Eu não sei fazer efeitos no Adobe Premiere. Então, vou ficar aqui na frente. E tem umas meninas seminuas ali. Eu não sei se são maiores de idade. Peraí, peraí. Não dá pra gente falar junto, não, filho. Não dá pra gente ficar falando junto, não. Essas meninas, se são menores de idade, elas não poderiam estar no YouTube vestidas desse jeito. Pelo menos é o que eu acho. Elas não deveriam, não é que não poderiam. Elas não deveriam estar vestidas desse jeito no videoclipe. Mas o YouTube permite que isso apareça e tenha 11 milhões de visualizações. Quem sou eu pra proibir? Nada. No nosso controle de qualidade tradicional, a gente coloca a versão de estúdio e versão ao vivo, fica trocando, né? Mostra um pedaço, mostra o outro, mostra... Ela tá olhando pra mim! Ela tá olhando pra mim! Essa música já tá valendo como a música ao vivo e a música de estúdio, videoclipe, o troço todo, porque... Envolvimento. Deixa eu ver se tem aqui. É envolvimento o nome da música? Ao vivo. MC Loma realiza sonho e canta envolvimento com a Anitta. Aí, a versão ao vivo que a gente precisa. Ué, cadê ela? Ah, essa imagem tá toda borrada. Ah, não é cantando ao vivo. Quem tá cantando ao vivo é a Anitta. Elas estão só no palco e a música tá tocando. A mesma música que a gente ouviu. Eu não sei se ela imaginava que ia fazer esse sucesso todo. Que realmente fez sucesso. Hit do verão aí. Ah, são as duas meninas aqui, ó. As duas da ponta aqui. São as duas que estavam ali dançando junto com ela e ela tá no meio. Ah, agora dá pra ver. Mas ela não canta. Eu quero saber como é que ela canta ao vivo. Mas eu acho que não precisa. Precisa? Ah, legal. Tá divertido pelo menos. E a Anitta, que não perde tempo, tá sempre ligada em tudo que tá acontecendo, tá lá. Deve ser mesmo a realização das meninas cantar com a Anitta, quer dizer, dançar com a Anitta, né? Porque elas não cantaram. Muito legal, gostei. Muito legal, gostei porque a Anitta foi lá dar uma força pras meninas mesmo, chamou as meninas pro palco, bacana. Isso aí, muito bom. Legal, só que até agora eu não ouvi a menina cantando ao vivo. O que que é isso aqui? Escapa de peixe. Ela fala algum negócio de peixe lá na música. Ah, são as duas meninas aqui. E ela, no meio, ela é bem mais alta que as outras. Engraçado, no videoclipe parecia que elas eram da mesma altura. Ah, deve ter um tempo já que gravaram. Agora, ela não tá cantando ao vivo. Eu vi um negócio aqui que apareceu pra mim como sugerido. Não era o Wesley Safadão? Cadê? Envolvimento Wesley Safadão. Sucesso de MC Loma. Ele gravou essa música, pelo menos cantou ao vivo, não é isso? Cadê? Só o glúteo! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Isso é o Wesley Safadão cantando? Sobre o videoclipe, o que a gente pode falar é o seguinte: parabéns pra ela, porque ela queria fazer a música, ela queria fazer o videoclipe, ela foi lá, correu atrás, montou o videoclipe dela, colocou no YouTube e se deu bem. Nesse sentido, parabéns pra MC Loma, porque ela não mediu esforços. Com poucos recursos que ela tem, ela falou: olha aqui, agora que eu reparei, tem uma lanterna na cara dela para poder iluminar o vídeo. E foi assim, com pouquíssimo recurso, que ela fez o trabalho dela. Correu atrás do que ela queria fazer e fez. Se a gente estivesse no tradicional controle de qualidade aqui do canal, a gente agora ia comparar a versão de estúdio, a versão do videoclipe, com uma versão ao vivo. Só que a gente não tem nenhuma, pelo menos até agora, não achei nenhuma versão dessa menina, a MC Loma, cantando ao vivo essa música. Mas eu penso que nós deveríamos votar mesmo assim. Vai aparecer aquela coisinha branca aqui para você votar. Nota 6, 7, 8, 9 ou 10. A nota 10 é para aquela versão ao vivo que mais se aproxima ou é melhor do que a versão do estúdio, a versão do videoclipe. E a nota 6 é para aquela execução ao vivo que mais se afasta da versão de estúdio de forma negativa. Então, seguindo a nossa tradição, vote 6, 7, 8, 9 ou 10 para MC Loma. E quem será a próxima atração que nós vamos trazer aqui para o controle de qualidade especial de carnaval? Bom, nós vimos ali o Wesley Safadão cantando ao vivo, não sei não, hein? Será que ele tem um hit de carnaval? Será que ele tem um hit de verão? Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Gosta de cantar? Faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana e use os exercícios aqui da descrição diariamente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau. De novo! Geralmente é mais lenta, porque dentro do estúdio você vai lá e bota tudo cravado. Eu já tô aqui torcendo pros dois ficarem juntos. E o clipe é legal pra caramba. Put a gun against his head. Put my trigger down his throat. Eu gosto dessa voz dele. É claro que os agudos são maravilhosos, com esse drive e tudo mais. Mas aquele miolo da voz dele é a parte da voz que mais me agrada. Ai, meu Deus, calma aí, calma aí. É muito bumbum travesso junto.